3190, desça para 2000 pés com ajuste 1011. 2000 pés, ajustado 1011, está 3190. 6722. 379, vem aqui, boa tarde. Graça aí, boa tarde. Fumar 36 da quadra 04, curva direita já iniciou, mantém ali no litoral, chame cruzando a final da pista 35, fumar 36. Chamada cruzando 36. 3190 para o localizador, curva direita na proa 060, informe estabilizado. 3190, volta. 3190, Pumar 36. Controle Salvador, Pumar 36. Prossiga, Pumar 36. Pumar 36, decolagem de Salvador para Nossa Antina, onde fará sobrevoo a 500 pés. 7 Pumar 36, mantendo condições visuais no litoral, informe para pouso. 8.002. 8.002, completa a final ILS, torre 118 decimal meia, tem uma bolsa. 18.6, obrigado. Sim, me para o solo. Boa tarde, solo, é o Ford Série 01. Série 01, boa tarde, informação em curso Sierra, confirmando 380 Brasília. Afirmo. Aérea 01, Brasília, o nível 380 está autorizado. Aerovia Open Zulu 17, decola da 10, com curva à direita após decolagem na subida Gole, transição Ofito. Aciona transponder 5411, frequência do controle 119.8, a torre opera em 118.6. 186, tem um bom pouso. 186, bom dia. Voltar 390, bom fim de semana. Decola da 190 com curva direita após. Saída agora e transição Ofito. Transponder 5411. O controle 198. A torre opera em 118.6. Força aérea 01. 234 identificado. Trip 5219 autorizado, conquista. Conquista, 5219, grato. 7. Saída é a Momo, transição Ofito. O Série 01 informa que aguarda ainda uns 15 minutos para solicitar o acionamento. Correto, Série 01, ajuste no 011, chame quando pronto para acionar. 011, chamada quando pronto para acionar, por Série 01. Solo, é o gol no 013, portão 10, pushback e acionamento. Foguete, 4 horas e 5, 75 para o táxi. 755, confirme para o B. São 72 a bordo, 3 horas e 42, Campinas. Táxi via Pátio Juliette Alfa, ponto espera 108.6, ajuste ao 0111, tem um bom voo e boa tarde, gol 755. Pátio Juliette Alfa, 76, boa BR. Solo, gol no 013, pushback, acionamento. Chamei na interseção para ingresso, Romeu Seata. Positivo, já está próximo aqui a interseção para ingresso, Romeu Seata. Ok, à esquerda via pista, pode olhar de pronto, Romeu Seata. Via pista, com uma alinhada e pronto, 97, Romeu Seata. Ok, Índia November Alpha, já curva à esquerda, tem condições de manter a proa para o cruzamento imediato do, da vertical do ponto médio pista no 028? Ótimo, pode manter então a presente proa para o cruzamento imediato do aeródromo, agora o transfer de comunicações. Torre Salvador, boa tarde, C390, passando em Índia Serra, baixado, checado, visual. Gente, avistado, mudou para pouso, já percebe ambas companhias cruzando a cabeceira. Formação de tráfego, estou com o céu 150, cruzando o aeródromo agora no ponto médio, pista no 028. Vai afastar na linha litoral norte de Salvador, agora liberação, pista 10, tanto 3190. Positivo, aguardando a liberação, C390. Dois datando, solo 1-0, liberar a direita, 121 no decimonove. 21-9, tá ligado a pouco. É já. Índia November Alpha, cruzamento concluído, pista no 028. Ingresso e mantém litoral. Chama o controle agora, 1 no 9, décima 8, até a volta. 1 no 9, décima 8, Índia November Alpha, retorno, reto. É já, o tanto 3190, pista no 0 livre, o tráfego cruzou o aeródromo, tá mantendo ali no litoral à esquerda, afastando do aeródromo, todos autorizados, 121-12. Positivo, pouso autorizado na pista no 0, tá 3190, centro do tráfego, porém não avistado. Romeu Serra Tango, mantém a posição, aguarde para a decolagem, estou com o Airbus da Tana curta, final da pista no 0, só um instantinho para a decolagem. Salvador, boa tarde, 7-5-5, posição no 0, Airbus da Tana. Gente, o 755, observe a Airbus da TAN na curta, posso alinhar e manter. Pode alinhar. Trip 5219, chama agora o Centro Recife, 1288, alternado 1260. 1288, alterna 1260, trip 5219, grato, bom trabalho. Solo Salvador, gol 1-8-5-6, informação Sierra. 5-6, aguarde Recife, ação 3-3-9-0, preparando a Puca Caju, aguarde número 3 para a Copa. Puca Caju 3-9-0, gol 1-8-5-6. Pronto, 121-12, tá livre, é o meu Sierra. November Alpha, em condições visuais, na escuta do controle. Controle. Tá, Alpha, after fly direct, Sagaz position, Serra Alpha, Golf Alpha, Zulu. Lida, down direct to Sagaz position. Fazendo approach, fazer de outro, thank you. Salvador Solo, TAN 3190, livrou na Delta, se escuta. 390, táxi via Alfa, pós Kilo, via pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. Positivo, táxi via Alfa, Kilo, ingresso no pátio 3, aguardando o ingresso na pátio principal, TAN 3190. Oi, prossiga. Arremeteu do momento de Ondina, prossegue para Salvador, está 4 minutos para circuito tráfego de pouso. 234. 3.4234. Sunny Salvador, boa tarde, gol no menos 2 com a Kia. Boa tarde, gol no meu, no 2, identifique, chegada Mari, deixa para o nível 050. Mari 050, identificou. Bom, a gente aproxima a sequência direto para o pátio militar da base aérea. O Força Aérea 01 solicita tem que utilizar a pista, tá ok? Tá ok, sente então. Romeu Senatão, declarado 14, 198, controle Bovete. 1298, Romeu Senatão, bom, boa tarde. É, 119, décima 8, ok? 198, Romeu Senatão. Plan route, departure runway 10, after departure right turn, dial departure, after Leda, Lima Echo Delta Alpha, after that fly direct Sagaz position, Sierra Alpha, Golf Alpha, Zulu. Squawk code 5172, control departure frequency 119.8. O Sorogono 013. 3, aguarde. Trazendo a força 2532, clear to via Upper Whiskey 58, Sorocaba, Upper Alpha 310, ASDEC, Upper Mike 792, direct symbol, departure from TM runway, after departure to the right dial, departure data transition, TM direct to Sagai, Skolk 5172. Departure control 119.8. Level 380, with the back slow right and on the same side 1011. Approval to push and start, call me right for taxi. Approval to start up, okay, for resident force 2582, call me for taxi. Roger, I call you for taxi. No 0 no 3, prossiga com os dados. Para retornar para o box 10%. Eficiente, só um minuto para o retorno. Quando 0 no 3 será coordenado com a infra. Banda esquerda aguardando na curta final o Força Aérea 01. Força Aérea 01. Só vai prosseguir para a final do ano 0? Positivo, já fez contato com a torre para evitar circular no farol. Já foi autorizado inclusive com a esquerda e prosseguir para a final. Tá ok, Força Aérea 01? Estou autorizado agora completar a aproximação junto com a torre na frequência 118 desse momento. É o meu pouso. Grato, 786. Força Aérea 01, obrigado pela coordenação. Bono 013, segundo infraero, você vai prosseguir agora para a remota 12. Então, para a remota 12, Bono 013. Salvador, papapá, solicita voar Bless ou Bridge. Aguarde em coordenação, Romeu Sertango. Salvador, boa, 755, decola. Boa, 755, contato radar, se for para o nível 360. 360, boa, 755. Azul 4234, para o localizador, direita na proa 120, desça para 2000 pés, informe estabilizado. Direita 122 mil pés, reportará estabilizado 4234. 12, o gol no 013. 8002, ingressa a parte principal. Observando o bang da Gol, prosseguindo para a remota 12. Após prossegue com segurança, portão 11, portão 11, então 862. Gente, ingressa no pátio, portão 11, então 862. 360, o vídeo, 190, ingressa parte principal, portão 612. Ingressa principal, portão 612, está 3190. Altere autorização para o gol no 925. Firmo, está pronto, cópia, gol 925. Pronto, cópia. 925 Brasília, nível 360, autorizado, Apezulo 17, aerovia, decolada 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Ofito, aciona 5163, frequência do controle 119.8. Autorizado Brasília, nível 360, Apezulo 17, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Ofito, transponder 5163, controle 198, gol 1925. Aqui o 925, chame pronto para o push, ajuste no 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 7. Por 856, pronto, cópia. na escuta para segunda, 1856. 1856, Recife, nível 390, autorizado, aerovia pelo ISC 58, decola da 10, curva esquerda, subida Pulga, transição Caju, aciona 5415, frequência do controle 119.8. Frequência 133.25 e alternado 1260. 133.25.260, Romeu Serra Tango. Decimal 8, controle, eu vou 1856. Transponder 5415, 5415. Correto, 5415 no transponder, eu vou 1856. 07, chame pronto para o pushback, ajuste 1011, gol 1856. 7-1-0-1-1, 1856. Controlado, tá livrando no hotel pro pátio militar. Força Aérea Brasileira 01, no solo aos 20, táxi autorizado até o pátio militar ao estacionar frequência livre. Pode manter essa até o corte. Obrigado pela coordenação e para todos. Força Aérea 01. Nada, disponha. Puma 36. Afirme para o solo. Altão 3629, está no gate 9. Tem informação de erro, solicitar coordenar 380 São Paulo com Goiânia. Ainda não temos o plano de sistema, confirma o horário, está 3629. Ah, tá. Aguarda ainda mais 10 minutos. É o 552. Confirma a gentileza da saída prevista. É o destino? São Paulo com Goiânia. Após Leda, após Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. Ele vai interceptar para Zulu no meio. Chegou, tá aí? Negativo. 0111 no ajuste, informe Pituaçu. 1011 no time, reporte checado. Reporte estará checado, 4234. Confiança, 380 Brasília. 3567, tá pronto, copy? Afirmativo. 3567, Brasília, nível 380, autorizado, via Pesulu no 7, decola da 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Ofito, aciona 5416, frequência do controle 119.8. 3567, autorizado, 380, Brasília, decola da 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição Ofito, sobre Zulu no 7, a via transponda 5416, 198 é o controle. Topo do Cão, de Brasília, Force 5, 82, to deck, 13 on board, 7 hours of endurance, alternate, exceeded. Meia. Gol no meio, 1-2, detonação para livrar a área restrita à sua frente. Curva esquerda na Pro 030, limitado pelo localizador. Isso é para 2.000 pés, ajuste 1011. Esquerda 030, descendo 2.000 pés, 1.011, gol no 612. Ok, interseção hotel autorizado da presente para a final da pista 10 por Mato 36. Estou com o Embraer da Azul na curta final. Quatro Salvador, Gol 1601, boa tarde, informação de guerra. Boa tarde, Gol 1601, identifique, chegada Bonf, desça para o 040. Ficou na Bonf 040-10, Gol 1601. Ok, Brasília, Air Force 2582, maintain position, stand by to enter runway 10. We have a traffic on short final and we have another helicopter from Brazilian Air Force approaching to runway 10, ok? Ok, Puma 36 avistado, checa o trem, aguarde liberação para pouso, pista no zero, Puma 36. Puma 36, trem embaixo, travado. Subida da El após Leda e após Bidev. Da El, Leda, Bidev, ok, obrigado. ...234 azul, linhas aéreas, solo soteropolitano aos 25, libera a direita, 121 nesse momento. 1209-4234, obrigado. Puma 36, checado o trem, 120 graus, uma 12 nós, aproximação autorizada até a interseção, até o reporte controlado, liberando a pista, Puma 36. Reportará controlado, Puma 36. Solo, Salvador, 14234, boa. Vem para solo. O azul 4234, senhor, liberou a sua escuta. Boa tarde, azul 4234, via Alfa, posse Kilo, cruza o pátio 3, reporte para ingressar a pátio principal. Ok, segue via Alfa, Kilo, pátio 3 e reporta para ingresso do principal 4234. Brazilian Force 2582, clear to enter runway 10 via runway news, call me line up and ready for takeoff. Roger, clear to via runway news, then I call you when I'm ready to take off. Solo Gumbo 856, pushback acionamento, posição 7. 56 está livre, chama o táxi. Autorizado, pushback acionamento, 856. Então, 3567 para o posicionamento, posição 5. 3567 no portão 05, está autorizado, chama o táxi. Chama para o táxi, 567. Para o táxi, gol 1925, 177 a bordo. 3 horas e 40 minutos, alterna Campinas. Frequência, estacionar frequência livre, Puma 36. Puma 36, frequência até o porte, nada pelo seguinte. Ah, vai disponha. 234 na escuta do solo. Na escuta, 234. E devido ao início do pushback de um rebanho no portão 05, ele vai se deslocar aí para a saída do pátio 3. O senhor vai manter o ponto médio do pátio 3 aguardando para prosseguir o táxi. Manter o ponto médio, azul 4234, aguardando o táxi. Ground, helicóptero November 407 Alpha Kilo. O comandante é o Dourado, reporte para a decolagem, guardião 06. Torres, Salvador, gol no menos 2, passando 2 no estabilidade. Boa, o menos 2, reporte externo checado, aguardando liberação de pista 10. Botaremos. Brasília Force 2582, clear for takeoff runway 10, wind is 100 degrees, 1 to north. 2582, clear to takeoff. Grupo Former estimated of out of block time? Yeah, 7 Alpha Kilo, fire the flight plan for the 3-0 this hour. And can we start up engine waiting for the copy? I will check the with the IS Runner sent by ATCRS November 407 Alpha Kilo, sent by 1 minute. Thank you. Guardião 06, tô com tráfego passando o marcador externo. Taxi até interseção hotel, chama para decolagem. Vai ser necessário ingressar na pista ou decola com proa sul no farol de Itapuã, evitando subir os hangares no Pátio 3? Inicialmente estão até aguardando a decolagem imediata. Guardião 06. Brasília Fossil 582, Airborne at 31, saldo control frequency 119, small 8, have a nice trip. Thank you, 119, small 8, bye bye. Oi Salvador, boa tarde, Goron 925, ponto de espera, pronto. 925, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Salvador, departure control, Brasília Fossil 582. Brasília 4582, weather contact on the departure, climb level 380. 4582, 382, up 380. Espera do hotel, Guardião 06. Gente, só instante para decolar, 06, estou com 37 da Gona curta, final de 3 milhas com pouso autorizado, ok? Só instantinho. Negativo, visual, Guardião. Bolo, menos 2, livre pouso, 110 com 10, checa o trem. Baixado, travado, livre pouso, a 10, no menos 12. Para o táxi com 105, 3 horas e 15, alterna Salvador. 105, boa noite, como é? Afirmo. Táxi via Juliet Alfa, ponto de espera 118.6, ajuste no 011, bom voo, boa tarde, boa noite, como é? Gente, Juliet Alfa, 218, boa noite, como é? 18.6. 18.6.